me dê quem, como, onde, qual, quando, que. Deus tudo, tudo, nada, acaso, como cosmonauta, busco nada, nada, nada, seja lá o que for, já é. Não me obriga a comer o seu, escreveu, não leu. Papai mordeu a cabeça de doutor do Sigismundo, porque sem querer cantou de galo que cada cabeça era o mundo, Sigismundo. Antes de ler o livro que o guru lhe deu, você tem que escrever o seu. Chega um ponto que eu sinto, que eu pressinto. Lá dentro não no corpo, mas lá dentro fora. No coração, no sol, no meu peito eu sinto. Na estrela, na testa eu farejo. Em todo o universo que eu tô vivo, que eu tô vivo, que eu tô vivo, vivo, vivo como a rocha. Eu não pergunto porque eu já sei que a vida não é uma resposta. Se eu aconteço aqui, se deve ao fato de eu simplesmente ser, se deve ao fato de eu simplesmente. Mas todo mundo explica, explica Freud, o padre explica, Krina Murci tá vendendo explicação na livraria, que faz a prestação, que tem Platão que explica, que explica tudo tão bem, vai lá que todo mundo explica. O protestante, eu tô falando, o sem budismo, o drama expõe, o capitalismo, oculta os golpes, o fafá, o finalismo. Hare Krishna dando a dica, enquanto aquele papagaio puro paga, implica. E com o carimbo positivo da ciência que aprova e classifica. O que a ciência tem? Tem lápis de calcular. Que mais que a ciência tem? Borracha pra depois apagar. Você já foi ao espelho, nego? Não? Então vá.